día da destrução total é perto. As máquinas, dispositivos que não têm miramentos, que não têm contemplação, que não têm criança, não têm remordimentos, que não fazem a terminação da humanidade. Você é filho da puta! O dia do juízo final ha chegado. ¡Pan, por favor!